Romulo Lima, Alfa Yankee Oceano, identificação. Confirme a prova para manter o desvio ou foi a declaração feita pelo centro? Papai, Nova Iorque, Romeo, prossiga. Mantenha presente para o somente, dois separa nível de voo, 050, ajuste no 018. Confirme a razão de descida? Como foi incrementar a razão de descida para 2 mil pés? Sofreu voo até a praia do Forte, da Cola da Cristina Sete, com a primeira curva esquerda em coordenação com a torre para o cruzamento do campo. 1 mil pés, acione 0130 no transfondo e controle operando 1020.80. Venda para o de Dunas, e esse separa a nível 060, ajuste no 018. Dunas, 060, 2268-6255. Falando a 255, confirma indicado e confirma se tem condições de manter a presença até o SAP. Por algum tempo, sim, está mantendo 320-6255. Gente, é o número 1 na aproximação, está autorizado manter a presença em velocidade calma e caso necessário a redução. Tomarei, 6255. Falando a 255, está autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil por onde zona, 6255. Critério, meu número acho que não é, chama pro TED. Tenha presente preço, o limite será manter-se nessa PRO por 40 milhas. Em caso de falha de comunicações, após 40 milhas nessa PRO, está autorizado voar a Duna, descer para 2000 e completar o LS. Que a gente está informações só na velocidade indicada? Sim. 4082. Acendo a identificação dessa via, chegada a Mauro para o nível 050, ajuste no 08. Voo no 094, chame Recife na frequência no 2685 até no 2545. 2685, obrigado. Azul 4082, após 14 atitude que mantém atrás do meu ferro. SR, gente, tem frequência livre para auto-coordenação, reporte a regresso para Salvador. A gente vai passar na Papal, a gente na zero, mas posso mandar aquela partida pra cá? Ok, sim. Romo 1162, acendo identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, ajuste no 08. Agora, chegada a Mari, 08192. Autorizado no 0060. 082, controle. 082. Passa para 4 mil pés, ajuste no 08. Fechada na 225, desça para 2 mil pés, ajuste no 08. Está autorizado o ILS aqui no sistema 0, repórter estabilizado. Sérgio da Serra. Consulta ao controle. Atenção para 1.000 pés e retorno para Salvador. Gente, vamos repassar o reporte visual. Romo 1162, desça e mantenha o nível de voo 100. 100, 1162. Papa Romeo Lima, CIS, controle. Operação para o sequenciamento, curva esquerda para o norte, é limite, é a magnética 090 Sumbra. Autoriza retorno do 9º Romeu para a pista 17, era só um voo de manutenção. Afirmo, 9º Romeu, qual motivo? Ah, só teste, só já testou o que queríamos, eu agradeço. Ok, autorizado, assinado 17, agora autorização de pouso. Número 2, direita para nível de voo 090. Estou no 1.62, estamos tráfego 1 hora, 2 milhas, como norte, 1 papa, 4 meia, tango, cruzando o nível 080 investida. Romeu, Lima, Alfa Yankee, salvo tráfego 11 horas, 1 milhas, como Nordeste, 1 Eco, 190, passando uma centena investida. Lima 2, autorizado nível 080. Gente, 9º autorizado a final e pouso cabeceira na 7, 1.00 graus, 14 nós. Pode escolher de efetuar um pouso normal para o 9º Romeu? Confirma. Ao invés de ser na cabeceira, pode ser um pouso normal, um pouso incorrido? Afirmo. Ok, graças. É da base para a geracional, 9º Romeu. Romeu Lima Alfa Yankee, curva à direita para 025 limite permanente. Direita 025, curva de limite permanente. Alda 197, passar travado, na Alzanda, Rocha Romero. Autorizado pouso, 090 graus, 15 nós. Rocha Romero. 00, sendo identificação, dessa via chegada a Mário para o nível 090, ajuste no 098. Lima, Aproximação. Para uma centena de opção de visual, normalmente. Você pode visual com calça? Afirmativo, visual. Eu estou na Serra, torre 1895. 1895, a torre de Atlético, não é não, mesmo. Eu chamei minha 255, a Atlético, a torre 1895. Obrigado. Lima, excelente, desça para 2010, ajuste no 018. 2010, 018, Lima, ok. 1162, desça para nível de voo 050. 050, 1962. Eu chamei 6200, desça para nível de voo 060. Curva esquerda, guarda a localização, vai prosseguir a sua direção. Dois, operação para o sequenciamento, curva esquerda, pro 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, não, não, não. Se 5 pouso autorizado, 100 graus, 13 noite. Pouso 1-0, 62. Bana 0, azul 14, 2 4082, complete a final e chame torre 11895, reduz a velocidade para aproximação final, vai seguir 12319. Agora, meia dúzia de minutos até frente. Com grau de 120 reduzir. Soltando torre 1895, tanto claro, parceiro de torre. O hotel de Leite Serra está aguardando na rotatória. Mantenha a rotatória guardando a autorização até o Juliette. Ótimo. Salvador, azul 4082, estabilizou ILS 1 a 0, visual. a passar a farmácia em uma milha. 100.482, continua a aproximação, guarda pista 2. Guardando pista 2, passada pista 2. Localizador com via direita para 060, autorizado em eletro, está estabilizado. Direita 060, está estabilizado, ou 960. 962 está autorizado para ser divertida para 2000 pés, ajuste no 08. É 2022, 992. Salame é 2002 para o nível 1050. Minha vez, como que irá seguir tráfego agora, que está uma milha para Duna, um papo 46, tão anteriormente informado, vai girar base para a Onopet. Está ciente ou não, na minha vez? Até o silêncio é autorizado por parar, que é 097, 090 graus, 139. Autorizado por 097, está silenciado. Azul 4082, na sala 37, direito, no 211. Direito, 4082, oi. Fala, muito bom. Baixa no 1185. 1185, 1174. Para Patiolo, via Alfa, direto, portão 01. Capão, meu Lima Alfa, Yank, prossiga, Torre Salvador. Passagem estabilizado, ILS X-Ray, pista 10. Solicita presente cancelamento e ingresso na base pela direita da pista 17. Gente, Lima Alfa, Yank, cancelado aos 38. Solicito que faça uma base curta, ok? Base curta da 17, exigindo autorização de pouso. Gente, vai virar uma base curta da 17, o Lima Alfa, Yank. Sala 200, após o TAP, está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 08. Após o TAP, descida para 2.000 pés, no 018, 2000. Zona 556, sente na informação Kilo? Afirmo. Autorizado pelo aeroporto do Galeão, via Panova Road 57, nível de voo 360. Saída da Eoleda Irumi, decola da pistona 0 com a primeira curva à direita. Sinônimo transponder 5045, controle Salvador pela frequência 120.80. 360 Galeão, no Galeão, Zona 556, cotejando em Salvador, pessoal 09, chame troca. Salve Salvador, eu sou 3745, bom dia. Ciente da informação Kilo para São Paulo, Congonhas, pronto para 4. Zona 3745, informação Kilo confere, autorizado pelo aeroporto São Paulo, Congonhas. Via Pesoluna 0 por base, Pesoluna 6BHZ, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 340, saída da Eoleda Mótiva, da corda pistão 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5046, controle Salvador, pedal na frequência 120.80. Autorizado Congonhas, nível 340, conforme o plano. Pesoluna 0 por base, Pesoluna 6, Bravo Hotel Zulu. Decola da pistola 0, saída da Eoleda Mótiva. Primeira curva direita, transponder 5046, controle 120, decimal 80, T3745. T3745, atendimento está correto, estamos pronto na posição 06. Vai reportar. Glamo 864, voo SAP, desce para nível de voo 050 FM, identificação. 050, voo SAP, boa noite, minha quatro. Gente, conhece? Ok, volta de Vrana 17. Voo 1162, pouso autorizado, pistona 0, 190 graus com 139. Teve pouso na 1019 metros. Sobrevoo na RMA, 500 pés, acione 0146 no transponder, vai manter a escuta da torre, caso solicitar afastamento, informe a mesma para que seja transferido para controle que está alterando na frequência 120 decimal 80. Romeu até o Romeu Golfo com o PIB OB. Passamento táxi de decolagem, torre 118 decimal 95. Ajuste altímetro no 08. Olá, Salvador, boa tarde. Informação 3895, informação que ele confere, autorizado pelo aeroporto de Guarulhos, via Pesulu 10, Papa Alfa Índia, DCT1 base, via Pesulu 44, conforme a rota. Plano de voo. Nível de voo 340, saída da Eoleda Mótiva. Decola pistão 0 com a primeira curva à direita. Transporte 5043, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Alfa Guarulhos, via Pesulu 10, Papa Alfa Índia, base, via Pesulu 44, agora, conforme a rota. Eu Finalizado seu planejamento, está correto? Posição 07, chame pronto. Utilizado o Oceania 6200. 6200, 479, chame torre 1895. 1895, grato. Gente, o meu Golfo. Mantendo a escuta, reporta no local de sobrevoo. Mantenha a escuta permanente, reporta o sobrevoo até o meu Golfo. 1162, nas horas 45, libera a direita e via Fox no 21. Direita, 21, tá bom? O Oceania 6200, estabilizado IRS X-Ray. Oceania 6200, continua por aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sim, 6200. Bom dia, Gol 1162, livrando nossa escuta. 1162, autorizado táxi para o Pátio 1, via Taxi Alfa Juliette, portão 02. 6200, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 149, para informação, tráfego à esquerda da aproximação, mantendo 500 pés, um Robson 44, na direita e frio. Autorizado pouso na 10, Oceania 6200. Correia, volta 1 na boca. Prossiga. Já está na final, para em Lima. Ok, sente, bota no solo controlado, ajuste no 097. Botar no solo controlado até o Mago. Quatro Voiduna, desça para 2010, ajuste no 017. Autorizado o ILS, X-Ray, pistão 0, repete estabilidade. 2017, Voiduna, no 864. Não entendi a aceitação, o Papa Romeu Lima Lima Alfa. Repete livre. Os passageiros. Oceania 6200, salas 49, libera a direita, via Eco no 211. Direito no 211, Oceania 6200. autorizado, tá? Tomador hoje na 6200, entrou para ataque. Na 6200 já autorizou ataque para o pátio 1, via taxa em Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 6200. Sono 91, número 2 do setor agora. Sono 91, 0, 5, autorizado, fica metade. Sono identificação, voo TAP, 2 para nível de voo 050. Após o parqueamento do Airbus da Avianca no 08, autorizado o sanitário, no 09. Após o parqueamento, autorizado. Autorizado, boa noite, 64. Boa noite, 64, complete, afinal, chame torre 1895. 1895. Boa noite, 64, estamos aguardando a direção em curso. Aguardo. Boa noite, 8864, pouso autorizado, pistana 0, vento 190 graus e no meio do venoso. Repouso 90, boa noite, 64, confirme, 60 com 18. 190 graus e 159. Ok, obrigado. Solo Salvador, 3745 no 612 para pushback acionamento. Então, 3745, aguarde para a hélice de push no 06. Na sua escuta, aguardando para o pushback 3745. O chamando é 356, identificação, voo TAP 46 para chegada a mar, ajuste no 017, desça para nível de voo 060. Só 3895, no estimado 6 minutos para puxa, número 2 no setor. 6 minutos? 6. Valeu, obrigado. Paulo, tá 3191 para o táxi. PLB de 2196, 3 horas e 30, Campinas. 2196, 3 horas e 30, Guarulhos? Campinas. Total 3191, aguarde para iniciar. Tá, 3191. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no nível no ponto de espera torre 118 decimal 195, ajuste de altímetro no 097. Então, 3191 segue a retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera, quando lá a torre 118 decimal 95, a de altímetro no 017. Segue o Gol, 1017, 3191. Falou, Salvador, boa tarde. Boa noite, 1864. 1864, autorizado táxi via Alfa, Jorge, Taxi e Juliette. Alfa, reportarinha, Juliette, boa noite, 1864. Plano 962, a sua identificação, motor approach para bode, autorizado via chegada a mar e desça para nível 060, ajuste no 017. Está atrás de 216, voo Duna, desça para 2.000, ajuste no 017. Tá mais de um telefone preciso? Bom, Juliette Romeu, autorizado sobre voo 507, ajuste em Salvador no 017. Totalmente pronto, então 3895. Então 3745, autorizado posto no 06, chame táxi. Autorizado, posto pega acionamento, vai chamar para o táxi 3745. Bom, 1864, autorizado via Juliette, portão 05. Juliette para 05, 864. Autorizado, Juliette, decolagem da Luzia, agora comigo. Olha, o Juliette Bravo Delta, passando o ponto, está ali. Qual é o Juliette Bravo Delta sendo identificação? Ai, Juliette Bravo Delta, contato radar, 67 milhas, nordeste de Salvador, vou na prova de ponte, para interceptar a chegada perto, ajuste no 07, informe no idade de descida. Eu não sei, Deixando 6356, controle. Inicie redução de velocidade para 2309. 260, ainda guardando a velocidade para a rua 3, comando solicitado. Só 32 no meio, só na velocidade indicada. 2509, 32 no meio. Deixando 6356, comprou? Ah, sim, irmão. 2509, o tráfego é para frente. Inicie redução para 2309, para posteriormente voar duna. Oi, senhor. Eu justamente pedi a velocidade, pois está se aproximando rapidamente dele, poderíamos ter feito a redução lá. Muito obrigado. Dois no meio, só no razão de descida. Mil e... Quatrocentos. Deixando a minha 3 meio, só no que o tráfego à frente está com 1.500 de... A sua razão de descida. Já estamos reduzindo ou diminuindo a razão de descida também, ou meia 3 meio, está mudando o tráfego. Sim. Controle Salvador, Gol 556, boa tarde. Passando 1.700, subindo ao 360, Natalhão. Plano 556, contato rodada de colagem sobre a via saída da EL para o nível 360. Da EL 360, dá presente para o VAR na proa de Leda? Autorizado. Leda na proa, Gol 556. Os dois no momento em condições de incrementar a razão de descida para 2010? Mas também vai incrementar, senhor, 2010. Grato, controle. Então, 32 no momento, em condições de manter 2509 até duna? Afirmativo, em condição, gente, mantenha o número 1 na aproximação. A bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão para o táxi. Obrigado, então, considera a minha parte 1 no Índia, não considera a torre. 1-1-2-95, ajuste altimetro 0 na tela. Ajuste no 097, autorizado via Apache, um índio no ponto de espera 118-95, 3745. Patango, uísque, óxido uniforme, prossiga. 5-5. Torre Salvador, é o 3745, bom dia, aproximando-se do ponto de espera, está pronto. Sistema 3745 autorizado a alinhar e manter sistema 0. Alinha e mantém 9 no 0, 3745. Juliette Bravo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste 1 no 0, 1 no 7. Sistema Salvador, boa tarde, sistema 3191. Sistema 3191, no contato radar na decolagem, sistema de saída da EL para o nível 340. Nível 340, via da El para o 340, tá 3191. Fechando a 356 após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 3895, autorizar na posição 07, comitante. Eu até arrumei o Golfo Brasília. Até o meu voo confirma intenções. Bem, está autorizado sobrevoo em Rimar, na escuta permanente da Torre Salvador, caso solicite a faixa em Rimar, informe a mesma, controle do operador 202980 e acione 0127 no transporte. Autorizado o decolagem, pistão 0, 37, 45. Consiga dar meu gol. Agressora, passa para a minha escola, colagem. Na 6356, autorizado o LS X-Ray, pistão 0, repasse estabilizado. Autorizado o LS X-Ray, pistão 0. 3216, complexo final, chame Torre Salvador, 11895. Muito obrigado, bom dia. 1196, abençoe essa via para 2000 pés, ajuste no 017. Via 2000. Controle 120, decimal 8, 3, 7, 4, 5, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa tarde, 3216 e aliás, estabilizado. 3216, continuar a estimação, ajuste no 097. Já foi avistado, pouso autorizado, pistão 0, reator 110 graus, 139. Qual ajuste de ontem, por favor? 2017. 07. Pouso autorizado, tá? 3, 2, 1, 6. Chega. Reporte fora do solo, vento 1 no 0 graus com 3 e nós. Vai decolar com proa norte, até uma milha? Reporte fora do solo, 110.3. 110.3, já está fora do solo, até o calor. Rota 3895 para o táxi, 2221, alto da via. Galeão, 221, confirme sua autonomia? Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte fundo índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, atingir altímetro na 017. 1907, seu ponto de espera da 10, torre 119, 5, 3, 8, 9. Recepção localizador, está com campo à vista, 6356. Oxalé 6356, acontece sinal de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 895. Dono 962, autorizado sinal de procedimento e LS X-Ray, da pressão 90 está estabilizado. Oxalé 962. Juliette Romeu, ciente condições visuais a 500 pés na escuta do controle. Prato cópia. Oxalé 62, no 3, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Irume, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5056, controle 120, decimal 8. 6213, autorizado Galeão 360, pelo uniforme November 857. Decola da pista 10, saída da LV, da trânsito segundo, com curva direita após a decolagem, transponder 5056, controle 120.8. Oxalé 6213, cotejamento correto, cima pronto, puxa back, acionamento. Tomarei pronto, puxa acionar, 6213. Nível solicitado? Gente, prepare a saída coral e aguarde a cópia. Salvador, bom dia, tá 3-2 no meio? Tá 3-2 no meio, ataque autorizado. Alfa, Juliette, portão 3, batendo. Alfa, Juliette, 3-2 no meio. Azul 4463, pronto, cópia? Azul 4463, autorizado Ilhéus, via Golfo 677, nível 1960, saída coral. Decola da pista no zero após a decolagem, curva à direita. Transponder 5064, controle 120, decimal 8. Quando eu já mais correto, sua própria espécie de momento. 195, escuta da 2? Dá pra escutar. Pronto pra decolagem? Pronto pra decolagem. Joga um Airbus na final? Afirmo, jogo seleção. Após o pouso da Airbus Nacional, alinhar e manter o trânsito para a decolagem imediata, até 3895. Cliente, após a Airbus, alinhar e manter na novela, até 3895. Ele é 6356, só uso no 4, agilizando a direita, só no 2111, Olivera. 1211, Olivera, na Fox 6356. Fala 962, escuta, eu tô aí. Escuta. Bom dia, ajuste na 07, continua a aproximação, aguardando o pistolismo depois da... tá, iniciando a rolagem, moto. Ok, 9627. 45, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Causa no 4 mais. Felicidade, colado, 7, 2, 8, 8. 356, autorizado táxi Alfa Juliette Remota 14, parte 1. Alfa Juliette Remota 14, parte 1. Papatango Juliette, Bravo Delta, autorizado direto pelo. Bravo Delta, dá presente direto pelo. Bravo. Autorizado pista no zero, vento 1 no 0 graus, no 5 nós. Camarada 2. 395, decolar 216, controle 208, boa viagem. Obrigado, bom dia. Sou de Salvador, boa tarde, eu sou 3895. Contra 3895, boa tarde. Contato radar na decolagem via saída da EL, submantenha nível de voo 340. Via da EL 340, 3895.